Janeiro! Boa noite! Tô em paz comigo, tô de bem com os meus. Tô fortalecida, agradecida a Deus. É tão forte o sol que brilha na manhã, como o sentimento do amor de um fã. Tem gente que vem de longe pra cantar comigo, pra sambar, curtir, pra valer. E esse é meu maior orgulho, eu faço com prazer, com prazer. Eu encaro madrugada longe da família, é o que eu escolhi pra viver. Eu atravesso o deserto e canto pra você. Energia, e o peito explode de tanta alegria. E quando eu canto vendo esse chão de estrelas, somos um só coração, carregado de emoção. Abençoada é nossa união. Tô em paz comigo, tô de bem com os meus. Tô fortalecida, agradecida a Deus. É tão forte o sol que brilha na manhã, como o sentimento do amor de um fã. Que vem de longe pra cantar comigo, pra sambar, curtir, pra valer. E esse é meu maior orgulho, eu faço com prazer, com prazer, com prazer. Eu encaro madrugada longe da família, é o que eu escolhi pra viver. Eu atravesso o deserto e canto pra você. Tô fortalecido, agradecido a Deus.